Decadentes no ar, cambada, para falar de mais uma derrota do América. Mais uma vez a gente tem essa infeliz ideia de entrar no ar já com o jogo rolando e mais uma vez o América tomando uma sapatadinha de leve. Dessa vez pro Corinthians, lá no Itaquerão, 2-0, 25 minutos e 17 segundos nesse momento aqui na minha TV. Quase tomamos o terceiro gol agora e sem muita expectativa de melhoria. Vamos lá. Sérgio, qual o seu recado para hoje? O que você tá achando do jogo aí contra o Corinthians? Ó, eu não cheguei nos 25 e 17 aqui ainda não. Eu tô um pouquinho atrasado com relação a você. Mas o jogo tá ruim do mesmo jeito do lado de cá, viu? América, pífio. Parece um time amador, não oferece risco nenhum. E o Corinthians fez os gols quando quis e depois também não parou de jogar e tá só tocando a bola. Corneta, com você. O que você tá achando do jogo aí? Boa noite, coelhada! Tudo jóia, cambada. Duas coisas que nós temos certeza na vida. Uma que o Decadentes entrará no ar às 8 no domingo e a outra que vamos entrar com a América perdendo, pelo menos esse ano, né? Não tem jeito não, meu trem tá ruim, viu? Pois é, já estamos começando a torcer. Difícil. Já estamos torcendo para acabar logo esse 2016. Já deu o que tinha que dar, já tá definido. Eu estou considerando que sejam jogos treino preparatórios para a Série B do ano que vem. Treino de luxo, né? Contra o Corinthians lá no Itaquerão. Claro! A próxima partida vai ser o treino contra quem? Algum time que vai ganhar da gente. Exatamente, eu sei que a gente ainda tem aí um jogo contra o Palmeiras e um jogo contra o Flamengo, que muito provavelmente... Não, o Palmeiras já perdemos. Ah, é? Então contra o Flamengo, falta ainda pra gente perder pra ferrar com a parte... Não, o Flamengo, dogs, periquitos reclamaram da venda do mando de campo, então eu sugiro o seguinte, não vendamos o mando do Flamengo, tá? Não, mas não pode. Só vamos não. Transferir pro... Não, do... mas a gente faz o Mário Heleno tá lá pra isso, gente. É Minas Gerais, bota sem conta ingresso lá em Juiz de Fora, quero ver se é que a porra não vai pular favelado pra todo lado, meu filho. Bota o meu Mengão mais lindo do planeta Terra lá no Mareleno, cara. E dinheirinho no nosso bolso. É, se eu fosse a América, eu nem vendia o mando, eu bancava o jogo lá, é sem conta ingresso com o Flamengo aqui, e abre a porteira lá. Então, e a porra do Santos, a América passa, eu não quero ser o penúltimo, eu quero ser lanterna, América. E o América fala, não, Santinha, deixa eu aqui, que tá mais bacana, a vista é mais legal. Pois é, entendeu? O América faz o que quer tudo todo, não quer ninguém atrás dele, sabe? O Santos já nos deu 3 chances de deixar a lanterna com eles. Deixar a lanterna com o Santa Cruz, por mais que a gente caia do mesmo jeito, já tá definido o rebaixamento, hoje é menos já ruim. Quase... matematicamente definido, mas deixar a lanterna teria um valor simbólico para esse time muito grande, e ano que vem a gente não pode esquecer que a gente vai disputar uma Série B, e o time que cai em último tem um histórico, outro dia eu estava lendo, que é claro que isso é estatística, isso não manda nada, o que manda é dentro do campo, mas o time que costuma ser rebaixado em último, normalmente cai despingolado, vai para C no outro ano. Então a gente tem que segurar a onda, deixar essa lanterna com o Santa, daria alguma moral para esse time. E é bobagem achar que todo mundo vai ser dispensado, porque não vai. O América vai manter alguns jogadores desse ano ainda para a Série B. Fontes fidedignas garante que Sussu renova para o ano que vem. Ele não foi embora com o América, dobrou o salário dele e vai mantê-lo para o ano que vem, hein? Isso aí é mentira. Tá zoando. Não, isso aí é zoeira, não é possível. Mas dessa galera, o que eu torço é para que tenha um pingo de luz dentro daquela direção de futebol da América para que mantenham os melhores, os menos piores desse ano. Mas não vai ficar ninguém. Quem que é menos pior? Ah, tem uma listinha aí que dá para ficar para a Série B, dá para ficar. Mas que não façam como... Cabe na mão do Lula? Eu acho que cabe nas duas mãos dele, eu acho. Você acha que tem 9 atletas que dá para ficar para o ano que vem? Eu acho. O chinês do Liga. Quem? Porque o negócio é que ano que vem é Série B, Cláudio. João Ricardo, Fernando Leal, esse zagueiro, o que eu sempre esqueço o nome Éder Lima, Éder Lima, Messias, Roger, o Juninho eu manteria no time, o Claudinei eu manteria no elenco, não para ser titular, mas manter ele. O Tony vai ficar no time, que é o contrato ainda. Só aí já deu 8 na minha conta aqui. O Tony, deixaria também, claro, o Mateuzinho, o Jonas, lateral direito, me agrada. O Danilo não ficaria também. O Danilo... Não, você tá botando reserva. Sim. Não, que você tá botando reserva. Achei que você ia botar no time titular aí, não, que eu tô falando. Não, no time titular não. Do meio pra frente, é só o Mateuzinho, que é prata da casa. O resto, infelizmente, não dá muito pra ficar, não. Se algum aí tiver um salário muito interessante, que permita ficar como reserva, até lá o caso de pensar, mas do meio pra frente ali não tem ninguém pra ficar, não. O América é inofensivo do meio pra frente. O América não oferece perigo a ninguém com esse ataque. E eu tenho minhas dúvidas se mesmo na Série B esse ataque que tá aí hoje consegue funcionar. Eu acho que não. Só uma pergunta, gente. Eu tô tomando meu Danone aqui, eu tô vendo o jogo assim, sabe daquela maneira. A América fez alguma substituição até agora? Pois é, não reparei. Os jogos do América mexeu 3. Os jogos do América. O Corinthians mexe e o América não mexe. Estão ficando tão esquisitos que a gente, depois que toma um, toma dois, a gente já desanima e nem assiste prestando atenção mais, infelizmente. Não, a gente já não assiste prestando atenção mais sem tomar gol, né? Depois que tomar gol, a gente vai tricotar, afiar a faca. É, mas aqui, pelo que eu tô vendo aqui, não mexeu não, viu, Cláudio? Tá o mesmo time. Mesmo time. Tá, pronto. 31 minutos. Eu acho que o Anderson deve estar satisfeito, né? Porque o América tomou 3-0 do Atlético, ele escalou o mesmo time para enfrentar hoje o Corinthians. Ele tá tomando de 2, não mexe em ninguém. Ele deve estar satisfeito com os resultados, né? Um ataque que em 180 minutos, no mínimo aí, né? Pegando o jogo de Atlético, pegando de hoje, não faz gol e ele não mexe, deve estar satisfeito. Cara, eu acho que o último gol de atacante foi contra o Botafogo. Sim, e antes desse aí, demorou. E antes ficou um tempão. Ficou um tempasso. É triste, mas é... Esse aí é o triste fim do América na Série A. A gente está com 21 pontos. Empacamos agora nesses 21 pontos e a gente tem uma sequência difícil agora, de agora até o final. Vai ser... Que é o 15 de Jaú, o Guaratiquetá e o que mais? Atlético Paranaense, Flamengo e outros times aí. A nossa sequência é Atlético Paranaense na outra segunda, dia 24. Aí depois, que é em casa. Depois, São Paulo fora. Segunda-feira. Depois, São Paulo, puta que pariu, cara. Depois, Santa Cruz. Não, São Paulo é nosso, mando. Não, São Paulo é mando nosso, né, não? Não, São Paulo é fora. Depois. É nosso mando em Uberlândia. O São Paulo é em casa. O primeiro jogo, o América perdeu no Morumbi com aquele gol que o cara saiu lá da zaga e fez o gol. Ah, é mesmo. Uai, que estranho. É que o Sérgio já tá computando a venda. Tá certo. Eu que olhei errado. O Xavier tá entrando, tô chocado. Aí, ó. Não é não? É não. Esse é aquele menino que joga de volante, da base também, esqueci o nome dele. É o Macton? Não, o Macton não tá na banca, mas não é ele não. Esqueci o nome da figura. Christian. Eu acho que é esse, Christian. Não, eu acho que eu tô lendo aqui. É o Christian. Tá, vamos lá. Eu falei errado mesmo. Então Atlético Paranaense em casa. Aí depois, São Paulo em casa, né? Se a gente não vender, não sei o que vai acontecer. Eu acho que vai pro Belândia esse jogo. Aí depois, Santa Cruz fora. Olha a nossa redenção. Aí eu tô delay aqui, mas pode ir falando aí. Depois Santa Cruz. Depois Flamengo em casa, né? Não sei se a gente vai vender também. Mareleno, anota aí. Beleza. Depois Grêmio fora. Fácil pra gente. Fácil. Depois Sport. Vitória. Sport é um time que a América costuma regular, hein? E termina com o Santos fora. É o gol do G3 do Santos que vai eliminar o Atlético do G3, lá. O Atlético vai pra pré-Libertadores esse jogo. Antes disso, o Atlético já sai do G3. Gente, você lendo essa lista aí, Sérgio, eu acho que a gente vai precisar de muito, muito futebol aí pra tentar ganhar 3 pontinhos, viu? Nessa lista toda aí. Porque do jeito que tá difícil a gente conseguir arrancar ponto contra esses times aí. É, difícil mesmo, também acho. Talvez essa lista toda aí, eu talvez num jogo contra o Santa Cruz lá... E talvez um esporte aqui. Não. Pra mim, são os dois jogos que dá pra gente... É claro, né? Aí você pode pegar também um jogo que dê uma zebra danada e a gente consiga ganhar de algum deles. Lógica da gente conseguir ponto é contra o Santa Cruz lá e o Sport aqui. O resto, e olhe lá, né? E olhe lá. É. Mesmo assim, não é sendo favorito, não. É tentando aprontar pra cima desses times. Porque o Santa Isso. Cruz também vai jogar a vida lá contra o América pra tentar não ficar na lanterna. Sim. O Santa Cruz também já tá quase matematicamente rebaixado. Ele tá com 23 pontos. É. O América, que tá com 21, já foi. Ele também já tá no caminho. É, já tá porque também. Porque ele vai lutar é pra não ficar na lanterna. Vai ser agora, daqui pra frente, a briga de América e Santa Cruz, única e exclusivamente pra ver quem fica com a lanterna. O nosso campeonato agora é esse. Infelizmente, é o que nos restou. É. E nesse jogo de hoje, né, a gente demorou 16 minutos pra tomar o gol. Passou dos 15, bicho. Eu pensei, ó, opa, 15 minutos sem tomar gol já. Aí no 16º minuto já saiu o gol. Sendo que aos 4 minutos o Romero deu um passe pro Guilherme. E o Guilherme tocou fraquinho. A bola foi caminhando. Ali eu já pensei 1-0. Aí a bola saiu. E aí o América deu uma razoável equilibrada. Mas aos 16 minutos já saiu o primeiro gol. E aí o próprio comentarista do Premier comentou, e eu já tinha reparado isso também, o Corinthians fez 1-0 e a fragilidade do América é tão grande, o América tá tão carta branca no campeonato, que o Corinthians pisou no freio. Fez 1-0 e já deu uma pisada no freio. E aí o comentarista do Sport TV disse que era muito perigoso, que o Corinthians não deveria fazer isso, porque o América poderia crescer e tentar fazer algum gol e complicar a situação do Corinthians. Mas nem assim o América cresceu, nem assim o América complicou a situação do Corinthians. O Corinthians o tempo inteiro teve o jogo na mão, aí fez 2-0 e mais uma vez segurou. Agora, inclusive, está com 37 minutos e está o Corinthians aqui tocando bola para lá, tocando bola para cá e vendo o que acontece. Ah, o Danilo vai entrar. A gente virou, infelizmente, o saco de pancada e o time que ninguém tem medo. Ninguém tem medo do América na Série A. Só o Santa Cruz. Nem o Santa Cruz. Nem o Santa, viu? Não, o Santa Cruz é jogo importante, é jogo da lanterna. E o Santa aqui nós tomamos 3-0, não foi isso? É, exatamente. Aqui. Não sei se o Santa tem. Aliás, eu vejo, imagino que o Santa pense exatamente o contrário. Pense assim, opa, pelo menos 3 pontinhos nós vamos ganhar. Sim, com certeza. Né? Com a Henrique. A América não tá consegue... Aqui. O América não consegue ter um jogo mínimo, primário ali. Quantidade de erro de passe, toque de 3 metros, que a bola bate na canela e vai ruim. É muito, muito aquém dos outros times. Sabe quem tem? Bom, temos um intruso aqui no programa, lá de São Paulo, capital. Acho que ele não está vendo essa pelada em loco, mas de toda forma está aqui para participar. Boa noite, senhor Henrique. Tá tendo jogo ainda? Tá tendo jogo ainda. Não, o Corinthians tá jogando. O Corinthians tá jogando. Nem sabendo, rapaz. Não tô nem sabendo de nada. Era pra você estar no Itaquera agora, velho. É, mas aí os céus sorriram para mim. evitaram que eu fosse lá compactuar dessa vergonha, né? Não consegui ver nada do jogo, bicho. Só entrei aqui só pra fazer bagunça, porque eu não consegui assistir, não consegui Itaquera. Ô Henrique, vamos lá, repete o que você falou contra a cachorrada. Vai funcionar um pouco pior. O que eu falei contra a cachorrada? Ah, ele falou mal do time, falou mal dos mandos, do Guerreiro, do Henrique. Inclusive, a mesma escalação, tudo igual. Em resumo, o Osmar perdeu o gol do mesmo jeito. Alguém perguntou aí quem tem medo do América. Em resumo, eu diria que quem tem medo do América é o torcedor americano. É verdade. Boa. Vai, pai, me conta mais, vai. O Corneta falou, é mesmo, a gente não comentou mais um gol perdido pelo Osman, que foi absurdo. Na hora que eu vi, parece... Eu não quero sugerir que ele seja um mau caráter, mas a impressão que eu tive na hora que ele perdeu o gol foi que ele... desviou da bola, ele falou, não quero chutar, não quero fazer esse gol. Ele pulou a bola. Não. Aquele do fim do primeiro tempo, Sérgio? Isso, 44 do primeiro tempo. É impressionante. Ele, não sei se é desespero, porque ele também não me parece um jogador, ele é tão apático em campo que é difícil acreditar que um jogador apático consiga ter desespero na hora de finalizar. Mas ele não tem a menor qualidade para finalizar, ele não pode jogar próximo da área. É, eu lembro que quando o Osman veio, ele jogava como meia no Verdense. Eu nunca vi ele jogando como meia, centralizado no América, tentando armar a jogada e não ficar próximo da área. Talvez a gente está escalando ele errado o ano inteiro também, porque lá próximo à área ele já demonstrou que não é a dele, não sabe fazer gol. É impressionante, é impressionante. A gente não, porque eu não escalei ninguém. Sim, ô Henrique, mas o gol que ele perdeu hoje, a bola foi cruzada em cima dele, dentro da pequena área. A bola pedindo alguém para chutar, para ela entrar dentro do gol. Ele arrumou uma confusão que a bola bateu na coxa dele, ele não conseguiu chutar a bola. Não, acho que nem bateu, acho que bateu na coxa dele, aí passou, bateu meio que na coxa, passou debaixo das pernas, aí sobrou do outro lado pro Tony, já sem ângulo, e o Tony tentou chutar pra dentro do gol, não conseguiu. A impressão que eu não vi o replay, mas a impressão que eu tive é que a bola passou entre as pernas dele, que nem encostou. Eu acho que eu falei que parece que ele não quis, mas não sei. Não, é impressionante, sinceramente. E aí fica essa dúvida na gente, a gente não sabe se é por falta de vontade, a gente não sabe se é por mau caráter. Ó, o Bruno sabe entrando com 3 minutos, faltando 3 minutos para acabar o jogo. A gente não sabe se é por falta de vontade, se é por falta de caráter, se é por ruindade realmente, e se é por ruindade, é muita ruindade. Agora, Sávio, a gente vai botar o Sávio em 3 minutos vai ser mais agudo que todos os ataques do nosso time. Se ele tiver alguma chance, ele pelo menos tenta o gol. Ele, ele pode errar, tudo bem, mas ele pelo menos tenta chutar. E não sendo a função dele, é claro, né? O América, nos últimos jogos, principalmente, ele tem perdido por muitas outras coisas, mas principalmente por não ter poder ofensivo nenhum. O América não oferece perigo a nenhum time que joga contra ele. E o time que não faz marcar, o time que não se sente em perigo, ele vai pra frente. Ele vai pra frente e joga despreocupado. O Corinthians tá jogando os 90 minutos despreocupado. É isso aí. Porque da bola rolando com 5 minutos, os zagueiros experientes já percebem que não, esse jogo aqui pode jogar até amanhã, que esses caras não oferecem perigo, não. E aí fica todo mundo calmo. As derrotas acontecem com naturalidade. Tá no planejamento. Verão, Henrique, o América, o ano que vem. Fizemos um resumo pra você. O jogo foi esse aí. Uma bosta. Pois é, eu não consegui. Não consegui. Felizmente, eu não consegui ir até o jogo. Felizmente, eu não consegui assistir o jogo. E o que eu consegui fazer foi escutar aqui um pedaço do final do primeiro tempo. E eu acho que os 15 primeiros minutos do segundo tempo, numa rádio aqui de São Paulo. E o mais doído foi ouvir durante o intervalo. Eu não sei qual é a rádio, é 96, alguma coisa no dial, vou até ver se eu descubro aqui qual que é pra falar direitinho. Não é Jovem Pan, não? Eu não faço ideia, cara. O motorista do Uber botou pra mim, quando eu saí do carro eu vi lá que era, se não me engano, era 96.9, e aí eu já engatei aqui no celular também pra terminar de ouvir depois que eu saí do carro, até que eu desisti. E durante o intervalo, o comentarista, que eu não vou lembrar o nome, mas que falou coisas muito duras, mas ele falou tão duras quanto qualquer verdade. Por exemplo, que o Oswaldo que tá assumindo hoje, não? É, né? É. O Oswaldo só assume o time do Corinthians hoje porque é contra o América em Itaquera, ou seja, um cenário amplamente favorável. Se fosse um outro time, algum jogo mais complicado, ele provavelmente não assumiria hoje, porque ele acabou de chegar. Ele falou, não, vou assistir esse primeiro, depois no outro jogo eu entro. Falando que o América, que a inefetividade absoluta do América... fez um comentário que foi, talvez no começo do campeonato o América não fosse um time de Série B. Hoje o América é um time de Série B disputando a Série A. Então assim, foi, disse grandes verdades, disse tudo aquilo que a gente sabe, mas que a gente, por ser torcedor, às vezes a gente prefere esquecer e acreditar numa possibilidade de um bom resultado. A minha intenção... sendo absolutamente sincero, eu nunca vou torcer contra o América, mas a minha intenção hoje em ir para Itaquera era para conhecer o estádio, não para ver o jogo. Eu tinha absoluta certeza de que o América ia perder hoje. Mas eu queria conhecer o estádio, que eu não conheço. Eu só não fui, mesmo sabendo que o América estava perdendo de 1-0, 2-0, eu só não fui porque eu tava no outro ponto da cidade, tava do outro lado. E na hora que eu perguntei pro motorista, e aí, quanto tempo que a gente demora pra chegar lá? Falei, nós vamos chegar lá 8 horas. Falei, pô, chegar lá 8, gastar uma grana de Uber pra chegar lá 8 horas, mais 80 conto de ingresso, só pra conhecer o estado também, não tô nessa fissura toda, fica pro outro dia. E aí eu desisti. Mas que a apresentação hoje seria pífia, e além da... pior que ele não desmereceu o América, mas além da análise degradante do América, o comentarista também estava comentando, apesar de eu não ter visto o jogo, que o Corinthians, pelo contrário, era um time alegre, era um time com vontade, era um time que estava querendo o jogo. Então, deu no que deu. Se foi 2-0, deve ter acabado agora, não sei se acabou. Se foi 2-0, vai acabar ainda. Não, 2-0 tá de muito bom tamanho, tá barato. Acabou agora. É isso aí. Parabéns, América. Vamos lá, temos muitas participações aqui, eu tava esquecendo. Inclusive a minha. Isso. Jair Viana manda aqui. Precisamos urgente de um armador. Jogamos o ano inteiro sem um. Se fosse só sem armador, tava bom, Jair. Nós estamos jogando o ano inteiro sem time. E ele emenda aqui falando que será que na planilha não tem um armador que preencha os 4 pilares? Ele fala que se não tiver, se na planilha não tiver, que o Colatina, quem merece o Colatina é a Microsoft. Não vamos culpar a Microsoft porque a gente não sabe quem fez o software. Mas um tal de Henrique Pinheiro manda aqui, ó, que fala besteira não, que eu estou aqui vigiando. Ah, chefe, hein? Esse rapaz é muito bom. Rony Franks, Formiga, manda aqui que o João Ricardo é o tipo de goleiro que chama gol. E ele pergunta se foi justo o Leal ir pro banco. Eu tô começando a acreditar nessa história, viu, Formiga? Eu acho o João Ricardo um bom goleiro. Inclusive hoje ele fez algumas defesas. Antes do América tomar o primeiro gol, ele salvou umas 2-3 bolas. Mas que é impressionante como que ele realmente chama gol é... Tá certo que ele joga numa zaga horrível, tá certo que ele joga num time horrível, tá certo que ele faz o que dá, mas tudo que o João Ricardo tem de bom tecnicamente, ele precisa evoluir ainda na sua postura de jogo. O fato dele o tempo inteiro criticar a zaga e ele tá atrás dela, transmite insegurança para essa zaga, que já não é boa, então transmite insegurança. O fato dele trabalhar com a seda o tempo inteiro transmite insegurança. Então, nessa parte da dinâmica do jogo, o João Ricardo precisa melhorar e talvez isso tenha alguma influência, sim, em alguns placares. Isso faz com que o time assuma uma postura que não é tão boa. Mas não sei se isso é chamar gol, não sei o que acontece, mas que é fato. Então, quando ele está em campo, não tem placar em branco, não tem mesmo não. O que vocês acham, hein? Eu acho que você podia me dar controle aqui para eu poder mutar o corneta que fica fazendo DR no meio do programa e atrapalhar na sua colocação. Fora isso, sobre o João Ricardo, eu acho que... Cara, é João Abelhudo? Trabalha com cera? Como é que é isso? O que ele faz? Velas decorativas? Eu não podia discordar mais de vocês. Então discorde, vai. Assim que é bom. Para eu analisar qualquer jogador, eu tenho que ver a competência dele em campo. Entre o Fernando Leal e o João Ricardo, na minha visão, o João Ricardo é mais goleiro. Ele é mais completo como goleiro. Agora, eu não posso... O Fernando Leal nem teve tantos jogos para a gente comparar. Então, é até difícil fazer essa comparação. Exatamente. E aí eu já vi gente comparando no Facebook e tal, falando... O João Ricardo é o goleiro mais vazado da Série A. E o Fernando Leal não tomou nenhum gol. Poxa, não tem nem. É uma comparação descabida. Não tem aí jeito. Há um exagero de quem faz essa comparação. As críticas que nós fazemos ao João Ricardo de cera, de. E tal, da comunicação com os jogadores lá. A cera, eu acho que ele até já melhorou um pouco. Sim. Mas eu concordo que isso pode ser. Mas eu não acho que isso é decisivo. O América não perde todos os jogos por causa da cera do João Ricardo. O América não perde todos os jogos porque o João Ricardo reclama com os zagueiros. Entendeu? Eu acho que isso é um componente a mais. Que, concordo, pode até atrapalhar e tal. Mas não acho que isso é decisivo. E aí a gente acaba colocando na conta de um dos melhores jogadores que a gente tem, uma conta a mais do que ele deveria. Se você vai dividir a conta, tem que ser com os 12, né? Os 11 em campo e mais o técnico. Você vai dividir com todo mundo. É um jogo coletivo. Todo mundo participa ali e tem sua cota de responsabilidade. O jogador que é o melhor, na minha opinião, do elenco do América é o João Ricardo. O jogador melhor não pode receber uma carga mais pesada do que outros, porque ele é mais importante, entendeu? Então, mas ele não está recebendo a carga mais pesada não, Sérgio. Pelo contrário, as críticas a ele começaram a aparecer, já estava no final do campeonato. Bom. Eu não acho que ele tenha recebido a parcela maior das críticas e eu acho que ele não pode ser imune a críticas também não, porque... Não, acho que não. A gente critica ele continuamente. Ele não tem feito uma Série A do nível que ele fez a Série B do ano passado. Ah, é diferente. Ah, os atacantes são melhores. Ah, o América tem jogado pior. Beleza, concordo. Mas eu não... O João Ricardo hoje não nos passa a segurança, pelo menos a mim. Ele não passa a segurança que ele passava na Série B do ano passado. Eu me lembro de muitos jogos, não só da Série B do ano passado, desde o início do América. Eu me lembro de muitos jogos em que saía até pênalti pro adversário. E a gente ficava, de certa forma, tranquilo. A gente falava, ah, não, tem o João Ricardo. Ou se não, em algum momento que o time adversário estava pressionando, você tinha tranquilidade e quase sempre ele ia lá e salvava. Esse ano eu não tenho essa segurança. É diferente, com certeza. Mas eu acho que um pouco por causa da zaga também. Ele piorou por causa da zaga também. Não tem jeito. O time é ruim, todo mundo joga ruim. É outro. 2012, quando a América perdeu aquele batalhão de jogador, lembra? Teve um monte de contundido junto. Sim. É, o time inteiro piorou. Não dá... Eu não vi nenhum lance que a gente possa falar assim, nossa, uma falha clamorosa do João Ricardo. A grande maioria dos gols que o América toma são gols que, não tinha jeito, foi gol. O jogador chegou, eu tava sozinho, chutou e tal. Então, entendeu? E além disso, eu vejo muitas defesas difíceis que ele faz. Então, se eu for colocar na balança tudo, eu ainda acho que ele ainda é um dos melhores. Agora, a gente toma muito gol porque o zagueiro é fraco, porque o sistema defensivo como um todo é fraco. Hoje, principalmente, os volantes... ficaram muito, a linha de volante ficou muito avançada, deixou um vazio ali, os dois gols foram troca de passes do Corinthians no meio da zaga sem eles conseguirem fazer nada. E também hoje a gente teve um problema que é o seguinte, né, Sérgio? Hoje, mais uma vez, a gente jogou só com três volantes, não é isso, Henrique? Mas eu acho que hoje foi até pior. Eu não sei nem quantos foram. Foram só três? Só três volantes. Uai. Hoje, olha que absurdo. Como é que foi a mesma escalação do jogo contra o Atlético? Mesma então escalação. Foram só três volantes. Mesma escalação. Ué, então não foram só três, foram quatro. Você não estava reclamando de quatro no último jogo? Ah, mas a galera não... Pelo menos o Anderson não concorda que o Tony é um volante, não. Três volantes e um mais ou menos volante hoje. Três volantes e um Tony. Isso é um outro filme, interessante. É um filme interessante. Uma comédia leve. Pra passar na sessão da tarde, três volantes e um Tony. Vamos continuando aqui com os comentários, o Jairo também fala do João Ricardo, que na opinião dele anda meio nervoso, e que o Fernando Leal, para ele, dá uma pacificada no time. O Glauco Valério manda aqui, falando que triste, que o time não compete, que o time está numa fase terrível. O Jairo manda que é o time Rivotril. Todo mundo calminho, calma até demais para quem tá nessa situação, né, Jair? É por aí mesmo. O Glauco continua falando que... será que esses caras acham que tem espaço em algum outro time no Brasil? Claro que tem. Onde? Porque ainda tem Série B, C... Sim, é verdade. Segunda divisão do campeonato, tá criando... Tem. No Brasil. O Brasil é grande, gente. E tem o América, que costuma manter esses caras também, né? Não é? E aí ele manda aqui que com essa bolinha e com essa disposição não vai ter jeito. Dá uma cornetada aqui também no Anderson, que está usando umas escalações esquisitas e inclusive mantendo essas escalações esquisitas, Glauco. O Jairo manda que a escalação encomendada, quem vê os jogos do América e continua... Ele pergunta quem que vê os jogos do América e continuaria escalando Osman, Hernandes e Guerreiro. O Anderson Moreira. E o que vocês acharam hoje da escalação e da participação do Enderson Moreira? Enquanto isso, eu vou lendo os outros comentários aqui. Eu não vi, Sérgio Tavares. A escalação foi ruim, igual a última, mas... Mas você não acha que manter uma escalação ruim igual a última não torna essa segunda escalação ainda pior, não? Não sei, porque são jogos diferentes. São jogos que você tem que entrar, tentar... eu não faria isso, tá? Mas eu tô tentando enxergar como ele pensou, ou talvez ele pensou. Eu tenho que entrar, segurar o máximo que eu puder, então eu vou colocar mais... Só três volantes? Isso, mais jogadores de contenção ali, vou tentar segurar. Vou subir num contra-ataque para fazer o gol. A lógica dele é essa. Se vai funcionar, se não é melhor arriscar uma coisa completamente diferente, podemos discutir. Mas eu acho que ele pensou assim... eu tô jogando fora com o Atlético e agora eu tô jogando fora com o Corinthians. Eu preciso segurar. Meu time é muito frágil. Eu tenho que segurar o máximo possível e tentar um contra-ataque rápido. O problema é que a gente não tem contra-ataque rápido. Aliás, a gente não tem contra-ataque nem lento. Não tem contra-ataque. A gente não tem rápido. Isso não funciona. Nem ataque, nem contra-ataque. E nem rápido. Eu vejo muito mais problema nisso do que entrar com só três volantes ou o que quer que seja. Eu até entendo isso, Gui. Eu preciso segurar o máximo, porque o jogo começa 0-0. Se eu segurar o máximo possível, eu vou fazer um ponto. É melhor do que o que vem acontecendo. Ou senão ele joga na ideia do... Vou tomar de 2 ao invés de tomar de 5, né? Apesar que é um time cretino, a gente não tomou quase nenhuma goleada, né? Nenhuma. Na minha opinião, por causa do João Ricardo. Na minha opinião, porque a gente não tomou mais de 3 gols. Exato. Participações aqui, o Jairo Viana manda que a gente deve ser otimista, porque... A feijoada do ano que vem vai ser muito boa. A feijoada não falha, não. Agora, o Jairo tá mais nada da vida. Não, poxa, vai comentar longe também, viu? É o 7º comentário do cara hoje. Cara, o termômetro do jogo tá bom ou tá ruim, é os comentários. Se o cara comenta demais durante o jogo, o jogo tá uma bosta. Não vou falar mal dos nossos comentaristas aqui, não. Jairo, por favor, continue mandando as suas informações, inclusive sobre a feijoada. Porque eu que não tenho interesse na feijoada, agora fiquei interessado lá do ano que vem. Olha, sim. Então, e a gente tem que enaltecer as coisas boas. A feijoada é uma coisa boa. E o Jairão é gente fina, é da turma do fundo. É picanha também, entendeu? É da turma que gosta de comer, né, bebê? Claro. Jairo, e se o Corneta falar mais uma vez mal de você, nós vamos mutar o fone dele aqui e aí nós vamos dar ouvido pra você. Você vai passar a ser participante do programa no lugar dele. Vocês prometem isso? Mas vocês prometem? Glauco Valério, você é um cara bacana. O Glauco Valério manda aqui perguntando onde que está a diretoria do América nesse momento, que não tem nenhum pronunciamento. Agora a vaca já foi pro brejo. Deve estar debaixo do chuveiro chorando, que é lugar quentinho, debaixo das cobertas. Eu acho que se não teve nenhuma sacudida no elenco até agora, não é agora que já está quase que matematicamente rebaixado, que eles vão dar essa saculejada lá no elenco, não. Agora nós vamos com isso aí até o final do ano, e o objetivo passa a ser tentar passar essa lanterna aí pro Santa Cruz, mas tá difícil, que a nossa sequência é difícil. Vai, Sérgio. Sim? O Alencar comentou durante a semana, fez uma declaração no Twitter e no Facebook e tal, citando ele aqui: agora não temos mais o que esperar, ou mudamos o América ou mudo eu. Ouvi dizer que a Fink passou lá na porta da casa dele, já deixou as caixas. Eu não sei se foi Fink ou se foi Granito, mas parece que já deixaram as caixas lá no condomínio dele. Aqui, além da diretoria, cadê o Ramon que falou que ia participar? Alguém sabe? Vocês deram pois desculpa já? Não? Ele foi ajudar na mudança. Peraí, o Alencar tá mudando pra algum motel? Ai, ai, ai. Bom, aí eu já não sei. Fudeu com a torcida da América, já fudeu, né? O Ramon é bom de reboque. Às vezes é isso. Não, o Ramon não é bom de chupetinha, não? Não, é reboque, gente. Respeito, pare. Parem com esse palavreado, que agora eu vou ler aqui o comentário da Fernanda, que é uma moça e não deve ficar ouvindo essas palhaçadas que vocês ficam falando aí. Ela manda aqui que concorda que o João Ricardo é o nosso melhor jogador e que ela acha injusto essa história dele chamar gol, porque ele salva muitos gols. É, e que tirando a péssima reposição de bola dele, não dá para colocar a culpa nele. É, e o Glauco Valério manda aqui que temos que pôr em curso a pré-temporada de luxo. Isso já está em curso. Eu só acho, Glauco, que se era para usar como pré-temporada, alguns jogadores que não ficarão no American Club ano que vem já deveriam vazar, né? Ou vazar do clube, fazendo uma rescisão de contrato, ou pelo menos vazar do time titular. Casos de Nixon, casos de outros aí que com certeza não ficarão. Eu acredito que o América... O Knicks eu acho que não fica pelo valor, Sérgio. Não é nem que o América não vai ter interesse e tal, mas é meio complicado do Nixon ficar, porque o Flamengo... É ruim. Provavelmente vai querer aproveitá-lo. Se não for aproveitar, o Flamengo vai querer emprestar para um clube de Série A. Porque o Nixon sim, tem mercado em clube de Série A. Vai emprestar para um Sport, vai emprestar para algum outro clube de Série A. Não vai emprestar para o América para jogar uma Série B, acredito eu. E o América também não vai querer pagar 100 mil reais por mês num jogador que não rende o suficiente para jogar uma Série B. É, eu não sabia que ele era caro assim, não. Eu acho que eu descobri qual que é essa mística da pré-temporada e por que está sendo feita dessa maneira. A gente está com essa impressão de que o Anderson não está escalando os jogadores que serão aproveitados no próximo ano, mas no fundo, eu acho que ele está poupando esses jogadores com medo de que eles sofram uma lesão maior. Então ele está escalando aqueles que não vão ficar no campo para o ano que vem. Quando a gente acha que o América não tem planejamento, ele tem um planejamento que foge da nossa capacidade de entender. Revolucionário, é isso aí. Ou de repente, sabe o que ele pode estar fazendo também? Ele pode estar aguardando a matemática ser irreversível, a pessoa já está bem avançada, mas se caiu, aí já começa a chutar o balde, entendeu? É pra não falar que o time entregou antes da hora, entendeu? De repente, estamos jogando o que a gente tem melhor. Caiu matemática, aí chuta o balde, já começa a botar os moleques que vai jogar mesmo e já começa a treinar. De repente, eles não estão querendo só entregar ainda o osso. Pode ser. Ó, e nós, eu acho que tem lógica. Nós temos aqui agora uma participação muito verdadeira, que essa eu vou ler com gosto. O Jairo manda aqui no seu direito de resposta, ele manda aqui o seguinte, que é melhor comentar no Decadentes do que ouvir os comentários da Atletiaia. Beleza, concordo. Segunda parte do comentário dele. A tarefa do corneta é cornetar, inclusive os ouvintes. E aí a terceira e a mais acertada. Ele diz aqui o seguinte, que o corneta é praticamente o Pedro de Lara do Decadentes. Ô Jair, você não sabe disso porque é nos nossos offs aqui, mas o apelido dele entre a gente é o Pedro de Lara do Decadentes. Se vocês acham que ele reclama muito no ar, é que vocês não veem o que a gente passa durante a semana. Pois é, pode ter certeza que é pior que isso aí. É, chega uma terça-feira à tarde, aí eles soltam uma frase assim, o América é foda. A gente já sabe que lá vem. Meia hora de lamento, meia hora de suplício, e a gente escuta, a gente deixa desabafar, mas pode ter certeza que a gente filtra muita coisa, tá? Quem foi outro dia que ele reclamou que ele estava enganado e mesmo assim ele estava reclamando do negócio errado? Do preço do ingresso para a torcida do América no jogo do Atlético. Os sócios iam pagar R$25 e ele achou um absurdo e a gente tentando explicar que o mando era do Atlético, que aquilo é uma coisa boa. Não, mas tá errado de qualquer jeito. Depois que nós desistimos de tentar explicar, ele conseguiu entender. Aí ele ficou com vergonha de ter ficado bravo com o negócio não explicava. Esse é o Corinthians. 1, 2, 3, América. Ai, ai, que mais? Pois é, vamos votar? Eu não vou votar não, mas eu tô aqui atentíssimo. Você pode votar? Não, você pode votar. Pode votar tranquilamente, Henrique. Posso? Você vai saber. Não vai fazer diferença. As opções são muitas. É, pois é, mas eu não acho que seria justo. Eu de fato não vi nada, então eu prefiro me abster. Vamos então, votação, vamos começar pelo mais difícil, né? Vamos votar no bala do jogo de hoje. Sérgio Tavares, qual o seu voto? Puta merda, hein? O Alisson chama e empurra a bola pros outros pra não ter que falar primeiro. É o safado. Vou votar primeiro então. Bala do jogo de hoje, vou votar no Messias pra continuar dando uma força pro garoto. O garoto jogou razoavelmente bem, a América tomou 2 gols, mas ele passou longe de ser o vexame que foi Suelton, que foi Alisson, que foi uma galerinha aí durante o campeonato. Então meu voto vai no Messias. Sérgio Tavares. Tá, e um bom voto. Eu vou votar no Éder Luiz, então, pra fazer dupla de zaga. Éder Luiz? Éder Lima, né? Éder Lima, desculpa. Sim, corneta. Meu voto vai pela sapiência do doutor Henrique, de não perder tempo e dinheiro ver essa draga jogar. Henrique, um voto. Nem foi sapiência, não. Foi uma questão cronológica. Né? Mesmo. Não, cronológica. Não ia dar tempo de chegar, pô. Agora vamos lá no voto mais fácil. Esse aqui não vai faltar candidato, hein? Vamos botar no Colatina do jogo de hoje. Eu, abrindo aqui a votação, poderia muito bem votar em uma pessoa aí que nós gastamos um dinheiro, fizemos um investimento, citei isso no programa passado, fizemos um investimento para que essa pessoa fizesse a cobertura em loco do jogo de hoje para a gente. Não foi fácil. Tivemos que fazer uma vaquinha, eu, Corneta teve que vender um tanto de cerveja aí para conseguir participar disso. Ramon teve que fazer reboque num tanto de motel pela vida aí para conseguir juntar uma graninha. Entregamos essa grana na mão do senhor Henrique para que ele fosse lá fazer a cobertura no Itaquerão hoje. E não sei o que ele fez com essa grana nossa. Fato é que não fez a cobertura, não tá nem votando no programa de hoje. Mas não vou votar nele, não. Eu vou votar hoje no senhor Osman, por mais um gol perdido, por mais uma participação ridícula. Meu voto vai no Osman, mas também com muita vontade. Falei até antes do início do jogo que eu queria votar no Enderson pela repetição de uma escalação horrível. Mas vou votar no Osman, porque cada gol que ele perde é um infarto diferente na gente. Sérgio Tavares. Eu, já no início do jogo, eu já estava certo que eu ia votar no Gilson. Não só por hoje, porque ele vem jogando muito mal, ao meu ver. E em outros jogos, eu quase votei nele, mas acabei votando no time inteiro e tal. Mas depois daquele mais um gol perdido do Osman, não teve jeito. É o Osman na cabeça. Osman, 2 votos. Corneta. O Osman facilita a nossa vida, né, cara? Ele devia ganhar um bala da rodada por facilitar a nossa vida. Entendeu? Sacou? O Osman é o draga, viu? E pior que essa praga vai ser desse time nosso, vai ser vendido no final do ano, porque o pessoal gosta dele, não sei de onde. E o filho das unhas vai jogar bola, anotem. Mas eu não só acho que ele tá com raiva. Ele não tá com muito mercado, não, viu? Talvez ele. Vai fazer igual o Pimpão lá, vai dar uma pimponzada na cachorrada, aguardem. Se ele fizer isso, beleza, mas eu não acho que ele tá com muito mercado, não. Queiram ou não, nós vamos ter, na minha opinião, nós vamos ter que aguentar o Osman que vem aí mais um ano, mais uma temporada. Ano que vem o Osman será o novo Toscano, anotem. Eu acho que ele vai continuar e eu não me assusto se na Série B ele conseguir evoluir alguma coisa. Eu também acho. Não aposto as minhas fichas, mas eu acho que isso pode acontecer. Na Série B pode ser que ele renda alguma coisa. Agora, ele tem que aprender a finalizar, porque ele tem lá alguma qualidade técnica, ele consegue ter alguma capacidade de drible, ele enxerga razoavelmente o jogo. Mas para finalizar, meu amigo, pelo amor de Deus, Osman, bota esse pé na forma, porque é um negócio horrível. Finalizando dessa forma, na Série A, na B, na C, na D, em qualquer lugar, você não vai conseguir ser destaque, não. É impressionante. É verdade, tô com você. Aquele lance de pênalti lá no Gilson, vocês acharam que foi pênalti? Achei, mas... foi pênalti. O cara da TV falou que foi pênalti. Se o cara da TV falou que foi pênalti contra o Corinthians, meu filho, é porque o treino foi pênalti mesmo. Mas o cara da TV é o William, que foi revelado na América. O William era comentarista da TV hoje? Sim, zagueiro, ex-zagueiro. Ah, tá. Ele jogou no Corinthians, mas ele foi revelado na América. Naquele time que foi campeão da Taça São Paulo de 96, o Willian era o zagueiro. É, não acho que tenha essa paixão. Mas foi pênalti, sim. O cara fez a carga. É, eu acho que foi pênalti, mas não sei se foi escandaloso, não. Eu acho que o juiz não ter dado num... foi quase uma disputa de bola. Se os dois estivessem disputando, aquele tranco seria normal. Como o Gilson estava um pouco à frente, então por isso caracterizaria o pênalti. Mas não acho que é absurdo o juiz não ter dado, não. É, e tem aquela coisa também, né, Sérgio? Existem duas classificações. O que é pênalti e o que é pênalti contra o Corinthians. Pênalti contra o Corinthians precisa ser um pouco mais pênalti do que o normal. Aquele foi só um pênalti normal. Então, contra o Corinthians... É, tem que rolar decapitação, uma mutilação, uma coisa bem sutil. Especialmente pênalti contra o Corinthians em Itaquera. Exatamente. Itaquera, que era o lugar onde o senhor deveria estar, né, Wendy? Se fosse uma pessoa que cumpre palavras e tal, provavelmente... Não querendo criar intriga, tá? Eu vi foto do Instagram de certa pessoa tomando cerveja com artesanais, numa churrascaria chique com outra pessoa. Eu não sei. Sem o menor profissionalismo. Eu acho que rolou um desvio de verba aí e pagou farra dos outros, hein, cara? Pois é, então, sem o menor profissionalismo. Só deixando claro, tinha nada de artesanal, nem a boa e velha... cervejinha de milho mesmo, conhecida, de uma marca vermelha que decora os assentos do Independência. Então fica tranquilo. A Kaiser. Vamos falar Kaiser, poxa. Não, é Brahma, caralho. A Brahma é nossa parceira, pô. Ah, isso é o Brahma. Inclusive, é verdade. Já, inclusive, patrocinou promoções decadentes. É, nós estamos precisando de umas novas camisas aí para fazer umas promoções, Brahma. Então é isso. Podem ligar. Finalizou, gente? Alguma coisa sobre os próximos jogos? Quais as expectativas? Derrotas. Derrotas. Nossa senhora. Quase que com certeza. O próximo jogo é Atlético Paranaense. Qual dia, Sérgio? Qual horário? Na segunda-feira, dia 24. Isso. 8 horas da noite. 8. Puta que pariu. Segunda-feira, 8 horas da noite. Independência, então provavelmente o programa terça-feira, 8 horas da noite. Exatamente. Certo? Sequência no dia 31, na outra segunda-feira, o São Paulo em casa. Porque a confusão está acontecendo, porque no aplicativo oficial do América, alguém cagou no pau e colocou esse jogo como sendo mando de campo do São Paulo. Não é. Uhum. Primeiro turno, mando de campo foi do São Paulo, foi aquele jogo que nós jogamos no Morumbi, no meio da tarde, no final de semana, em que o zagueiro dele, zagueiro Júnior, recém-ascendido ao profissional, veio veio com espaço durante meio campo, caminhando, conduzindo a bola, até que chegou na grande área, bateu e fez o que eu acho que ali era o segundo gol, se não me engano, São Paulo. Então, já foi o jogo no Morumbi. Esse jogo que está aqui no aplicativo como sendo São Paulo e América, na verdade, América e São Paulo, pela 33ª rodada. E aí já não dá nem para confirmar mais essa data, né? Porque tá, além de estar tá invertido o mando aqui nos escudos, diz que o jogo será no Morumbi. Não será, gente. Esse jogo vai ser no Independência, vocês fiquem tranquilos. Quer dizer, a menos que seja vendido, né? Havia a história de que esse jogo seria vendido para a Arena Pantanal. Então, a menos que ele seja vendido... Mas ele já está nas últimas 5 rodadas, né? 33ª rodada. Então, ele já entra na nova regra CBF-ica. Uberlândia funciona do mesmo jeito? Uberlândia funciona do mesmo jeito. É igual o Flamengo no Mar Heleno, cara. Eu não tenho dúvida nenhuma. Se fosse o América, eu mandava... nem vendia. Eu bancava o jogo lá e botava graça sem conto. Ia dar 3 milhões de passe ali. Peraí. Eu até entendo a gente... entender a venda do mando. Mas a gente não pode querer, não. A gente não pode querer. Ah, eu quero que venda. Não, peraí. Não, a gente pode querer. A gente pode achar que dinheiro. Eu quero uma série bem mais valenta no dinheiro. Posso querer. O ano já tá perdido, Sérgio. Você pode querer. Já perdeu um ano. Flamengo brigando com o Atlético. Eu sou muito mal o Flamengo ganhar da gente lá no Maranhão e ganhar dinheiro. Pra perder aqui e ganhar dinheiro lá, pra ir lá. Eu acho que a única coisa que muda de figura, a única coisa que influencia essa conversa agora é que agora a gente tá rebaixado, né, Sérgio? Agora O jogo contra o Palmeiras. O dinheiro é importante, ué. Beleza, o América tava vindo de uma arrancada, vinha de duas vitórias e tal, mas a questão do campeonato em si, agora esse argumento não nem vale mais, porque rebaixado já tá. Não, não, meu argumento nunca foi esse. Meu argumento é, eu quero ir ao jogo. Sim, eu sou sócio, não, claro. E eu prefiro que o jogo seja aqui para eu poder assistir. Meu argumento único é esse. Sim. Agora, eu entendo que o América precisa vender e tal, e aí eu faço concessões e tal, beleza. Mas eu nunca vou falar assim, eu quero que o América venda os jogos todos para fuder o Atlético, ou para ganhar dinheiro, ou pra qualquer coisa. Não, não, não. Nós não estamos falando isso. A gente só está avaliando que um jogo contra o São Paulo, no Independente, numa segunda-feira, às 8 horas da noite, vai dar um público merda. Né? Vai dar 500 pessoas, olha lá. Se ele for para Uberlândia, ele dá um público maior, dá um dinheirinho. Eu entendo que você queira ver. Mas pensando no América como um todo e para o ano que vem, aí sim a torcida para que seja vendido o jogo, para que um bom negócio possa ser feito e o América possa embolsar uma graninha. Mas eu entendo sua colocação. Eu discordo dela, mas eu acho que a torcida tem que vir em primeiro lugar. O problema é que a torcida não tá vindo. Não, mas a torcida nunca vem. Mas ainda assim, independente da resposta da torcida, o time, eu entendo. Entendeu? A filosofia, no meu ver, a filosofia tem que ser essa. Você vai sair da filosofia só em casos excepcionais. Sabe o que mata de raiva? O que mata de raiva é o seguinte: isso gera desconforto. Isso gera um desconforto, gera o tanto de problema que gerou, tanto de reclamação justa. Esses argumentos e essas reclamações são justas. Eu disse aqui no programa que eu consigo entender os argumentos de ambas as partes nesse caso, mas o que mais me dói é perceber que se o América conseguir vender esses três jogos que estão falando que serão vendidos, o América vai embolsar 700 mil cada jogo, 2 milhões e quebradinho, 2 milhões e 100. Esses 2 milhões e 100, ao que parece, é o que o América gastou com o poderoso Loboa esse ano, que jogou, se não me engano, 15 minutos. Pelo menos foi um jogo que eu vi ele entrando durante 15 minutos. Então, o problema é, a gente defende, e eu não estou discordando de você, Henrique, que o América tem que arrecadar dinheiro. É lógico que tem, é claro que tem. O América é um time que ganha pouco dinheiro de TV, tem dificuldade com patrocínio, qualquer renda que chegar, qualquer R$1.000 que chegar, é uma coisa, é uma ajuda e tal. Não estou discordando disso. Não é porque você gasta mal que você não tem que querer captar dinheiro, tem que querer captar. Mas é impressionante como que todo esse desgaste, tudo isso, se a gente for pegar, a gente gastou com um jogador como Loboa. É uma economia que você... É um sufoco para conseguir economizar, mas eu preferia que o América soubesse gastar melhor do que ter que se sacrificar tanto para conseguir esse dinheiro e depois gastá-lo tão mal, assim, não sei. Mas eu acho que o jogo do Flamengo, o América não deveria nem vender. Eu acho que o América deveria apostar e bancar o jogo lá em Juiz de Fora, falando sério. Quer fazer dinheiro, gente? Não vai ser do estádio, vai fazer dinheiro do mesmo jeito, cara. Tá no regulamento e ganha, cara. Mas já fudeu a bicicleta, gente. Vai fazer o quê? Vai ficar chorando? Agora, faz as contas. Se a gente arrecadar 2 milhões com o jogo lá em Juiz de Fora, vamos lá botar assim, ingressa 20, 100 reais. A capacidade lá do Mário Helena, acho que é 30 mil. Bota lá a média 1 milhão e meio. Qual que é a arrecadação de TV para a Série B do ano que vem? Não passa de 4, cara. A gente vai dar quase metade da arrecadação do ano inteiro, cara. Ué, faz as contas, ué. Já que fudeu a bicicleta, vamos tentar salvar o ano que vem. Porque é igual a gente tá falando mais cedo, né? A maioria dos times que terminando lanterna no brasileiro, na Série A, periga a Série C no ano seguinte. Para que de correr risco? Eu só acho que a gente pode ficar tranquilo, viu, Alisson? Principalmente você. Eu achei a sua colocação bem pertinente, mas esses 2 milhões com Loboa, isso não vai acontecer mais, porque o Alencar, como a gente disse, o Alencar já falou essa semana que ou muda o América ou ele muda, então fica tranquilo que eu tenho certeza que o América vai mudar agora. Uma pequena observação, viu? O América era na rua Mantena número 80, mudou para Andradas 3000, já mudamos. Vai ter que mudar de novo? Não, não é o América que vai mudar. O América não vai se mudar. O América vai mudar de postura. Só isso, Cornel. Tá. Pode mudar de andar, por exemplo. Continuar na Andradas 3000, mas sai do G1. Vai pro 13º andar, sei lá. Não, mas a loja do Cláudio tá tão bonitinha lá no G1, cara. Não mexe com isso, não, cara. O lojinha do Cláudio tá lá, bonitinho. Você sai do programa. Tá tendo promoção lá no lojinha, viu, gente? Camisa, você compra a camisa do Ronaldo Fraga e tem desconto a camisa retrô vermelha. Olha, aproveitem. Ô, Henrique, sai do G1 e vai pro Z4, né? Exatamente. Não. O aluguel do Carrefour é bem bom, cara. Deixa lá, cara. Tá certo. É isso. Ô, moçada, finalizamos então, né? Pontualmente às 21h00. Aqui é compromisso. Detalhes finais de todos, Sérgio Tavares, seu boa noite. Meu boa noite é, estaremos lá na segunda-feira contra o Atlético Paranaense. Na outra segunda, viu, gente? Não é amanhã, não. É, exatamente, na outra, no dia 24, para beber umas geladas, encontrar com a galera. Ah, mas a Sandrinha abre, então se quiser ir amanhã pode ir também. Não, eu tô com uma ficha do Pardal, então eu vou tomar uma no Pardal primeiro. Pronto. Depois toma no campo, né? É assim, sempre com o que é. Ô, Cone, você até no decadente tá tomando, bicho. O que que você vai falar? Mas no Pardal não tomo, não. Eu sinto muito por não ter conseguido fazer a live de Itaquera. Provavelmente eu não conseguiria até também, porque a torcida do Corinthians está cantando muito, então não teria a menor condição técnica de fazer isso. Na verdade, você seria roubado, não estaria com o telefone celular lá no Itaquera, né? Eu não quis entrar nesse detalhe, mas enfim. Eu continuarei aqui em São Paulo, a América não joga mais aqui, na outra segunda Belo Horizonte, eu volto para Brasília, então que se dane. Eu tinha um negócio importante para falar, acabei esquecendo. Acho que é isso aí. Imagina o Henrique chegando no campo, o cara disse: perdeu, o quê? O Diogo? Não, perdeu o celular, mano, passa aí. Aqui, aí. Agora, às 9h01, o Ramon tá perguntando: galera, dá tempo de entrar, hein? Ah, eu acho que dá. Nós entra, vamos Ramon. Nós vamos ter que mudar o apelido de guerreiro do Sérgio pro Ramon. Finalmente. Nossa senhora, bicho, o que é isso? Ô, Corneta, seu boa noite e sua mensagem edificante final do programa. Boa noite, coelhada, e lembre-se de adiantar o relógio uma hora. Estamos no maravilhoso horário de verão, para vocês não chegarem atrasadinhos do trabalho amanhã e com desculpa esfarrapada, ouviu? E o Ramon vai entrar? Vai não, Ramon fica pro programa que vem. Boa noite, descobriu por que o Ramon atrasou, ele não acertou o relógio. É verdade. Ele tá de filmagem, tô esperando aqui. Esse edificante vai ter que vir no início do programa agora. Boa noite a todo mundo, até a próxima, valeu quem participou. Sigam o programa no Facebook, www.facebook.com/decadentes.com.br.